santa contra as trevas, pelejando junto à cruz. Vamos todas, sempre unidas no Senhor. Como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com fervor. Somos fracas, bem sabemos, mas havemos de vencer. Se tivermos confiança, se cumprirmos o dever, vamos todas, sempre unidas no Senhor. Como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com fervor. Sempre firmes na esperança, confiando no Senhor, imploremos sua graça e busquemos seu amor. Vamos todas, sempre unidas no Senhor. Como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com